A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Ali nos anos 80 e 90, né, muitas coisas metiam medo na gente. Até porque parecia que ainda vivíamos na Idade Média, com medo de bruxas. Tinha também medo do boneco do Fofão, né, que diziam que tinha um punhal dentro. Aí aquela loira no banheiro, que a gente já falou aqui num episódio, eu acho que 33, se não me falha a memória. A galera tinha medo de bala soft, porque matavam crianças por asfixia. E tem também aquele pânico de acordar depois de uma noite de amor desprotegido e daí avistar lá aquele bilhete escrito de batom no espelho: bem-vindo ao mundo dos aidéticos. E tinham pessoas também que davam aquele boa noite Cinderela, né, e faziam você acordar sem um rim. Mas eu acho que nada nos trouxe tanto cagaço a ponto de transbordarmos as nossas cuecas e calcinhas com cocô do que o medo de um confronto nuclear entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Lembra e tinha medo disso, Walter? Cada potência nuclear terá entre 1.700 e 2.200 ogivas nucleares, o suficiente para destruir o mundo várias vezes. Os americanos puseram o Irã no topo da lista dos países que apoiam o terrorismo, enquanto os russos colocaram o Irã no topo da lista dos grandes... Eu até parei de assistir o Fantástico. Eu também, cara. Parecia que sempre ia falar disso, né? Pois quando eu ouvi o Bial falando que os Estados Unidos e a União Soviética tinham o poder de destruir a Terra 120 vezes, não era? Eu só pensava que iria morrer sem ter a oportunidade de dirigir um carro, ou se não colocar as minhas mãos no corpo nu de uma garota e ver também o São Paulo ganhar um Paulistão em cima do Corinthians, porque naquela época, né, nós, os tricolores, éramos chamados de bivis. Você lembra disso? Verdade. Eu tinha um pânico de Guerra Fria e o Hollywood ainda aproveitava esse pânico, né? Eu me lembro daquela luta entre Rocky Balboa e Ivan Drago. Nossa, que injeções. Era exatamente os Estados Unidos contra a União Soviética, aquele soviético com a cara de mal. Toda a mídia fazia com que nós, aqui da América, né, e muitos do Ocidente também ali, da Europa Ocidental, ficássemos do lado dos Estados Unidos, sim, né? Sim, como se eles fossem os mocinhos. Pra quem fugiu da escola, a Guerra Fria, ela foi entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, né? Hoje ali a Rússia e outros países. E começou logo depois da Segunda Guerra, porque os dois achavam que alguém tinha que dominar o planeta ali e eles ficavam nesse embate. Mas na verdade um morria de medo do outro, porque afinal ambos tinham bombas e mais bombas nucleares e tal. Aí, como se os dois países fossem duas donzelas amedrontadas, eles começaram a colocar os seus aliados um contra o outro, assim, e tal. Viram aquela coisa toda que a gente conhece? Daí aproveitavam também essa época pra vender os seus brinquedinhos de matar pessoas. Não parecia Pokémon? Porque, olha só, é a analogia que eu faço. No Pokémon, o dono do bicho tem medo de brigar e coloca as criaturinhas pra quebrar o pau, não é? Exato. Era mais ou menos Estados Unidos e União Soviética. Eles ficavam ali com medinho e botavam o Vietnã do Norte lutando contra o Vietnã do Sul. E assim ia. E era uma tensão na escola, né? Toda segunda-feira, pois a gente assistia ali a porcaria do Fantástico. E no dia seguinte, né, ia pra aula, mas na pilha, né? Medo danado. Neguinho nem conseguia comer o lanche, inclusive. Eu aproveitava e não fazia lição de casa. Afinal de contas, o mundo ia acabar, né? Pra que lição de casa e tomar banho numa situação dessa? E quando rolou o filme The Day After? Lembra, Alexandre? Lembro muito bem. O dia seguinte... Esse filme foi uma produção da TV americana, ali no auge da Guerra Fria, nos anos 80, e mostrava exatamente como seria a destruição do planeta por bombas. E as pessoas iam ali morrendo, sem os cabelos, né, por conta da radiação. E eu que ostentava um valente mullet na cabeça, né, que eu cultuava ali com os trancos e barrancos, porque o meu pai poderia cortar qualquer noite comigo dormindo, ficava morrendo de medo de perder minhas vastas madeixas num ataque nuclear. Cara, eu acho que casa de muitas pessoas até hoje deve ter. Eu lembro que na casa da minha avó tinha um quadro, aquela imagem de um Jesus bem americanizado, com os olhos claros, cabelo loiro, as duas mãos levantadas, numa mão ele tinha um dedo pra cima, na outra ele tinha dois. E a minha avó falava que ele dizia o seguinte: aquela imagem tá dizendo que 1000 passará e 2000 não chegará. Cara, eu ficava pensando, é a maldita da guerra nuclear que vai acabar com a gente. Tá tudo escrito no quadro. O ouvinte Ibrahim Murad, ele é lá de Joinville, diz que assistiu a este filme aí que o Walter falou, The Day After, e que foi extremamente perturbador. Ele não consegue comer uma cebola, inclusive, até hoje. Porque o motivo foi aquela antológica cena ali no final, quando o protagonista já todo fudido e sem cabelo, ele chega lá naquela antiga casa arrasada pela bomba. Casa que era dele, inclusive. Exato. Aí ele encontra uma leva de miseráveis pós-apocalípticos ali, todos assando uma cebola nos escombros. Eu assisti também, e essa cena é muito inquietante, porque no final do filme ali as letras começam a subir e todo mundo extremamente fudido. Eu acho que teve um moleque que se matou naquele momento. Andam dizendo por aí que o mundo vai se acabar. Igreja, profecias, toda dizem amém. Já o ouvinte Vilma Meca falou que tinha tanto medo de morrer num ataque nuclear e morrer virgem, né? Aí diz que ela acabou resolvendo isso com 13 anos antes. Hoje, muitas moças já têm até filhos com 13 anos. Naquela época, você transar com 13 anos era o equivalente de você hoje transar com um pastor alemão. Mais uma história aqui que me surpreendeu, que foi a da Luísa Souza, que falou que tinha um vizinho que enchia a cara ao menos uma vez por semana, entre aspas. No auge da bebedeira dele, ele sempre entrava em casa, geralmente de 4, e voltava com uma roupa do exército. Cabo de vassoura que servia de arma, cantando o hino nacional à moda Vanusa, saca? Dizendo que iria atacar os russos. Ô Alexandre, tinha algum bêbado do seu bairro? Parecido com um bêbado caricato? Não desse naipe, mas tinha eu mesmo, cara. Mas com 12 anos? Você lembra ali, 1999, que também se falava em final do mundo, né? Sim. Que segundo o quadro da minha avó, 2000 não chegaria. Então o que acontece? Juntei uns amigos e falei assim, cara, vai que é verdade o que o quadro dizia. Vocês acham da gente tomar um goró e morrer todo mundo bêbado? O churrasco do fim do mundo? Cara, fomos para uma festa de final do mundo. Uma das coisas mais ensandecidas que eu já vi. Olha que ótimo. Eu vi a mulher plantando bananeira pelada. Olha que excelente. Cara, homem beijando homem. Pela primeira e última vez. Pela primeira e última vez eu vou beijar um homem. Você viu isso em primeira pessoa ou não? Muito pelo contrário. Eu era apenas um espectador atordoado com tudo aquilo. Já que ia pra algum lugar, eu imaginava que todo mundo ali tava indo pro inferno. Mas o grande problema foi no day after mesmo. Porque isso tudo aconteceu durante a semana. Era, sei lá, uma quarta-feira. E na quinta-feira tinha que trampar a galera. Acabou! Você lembra também do projeto Guerra nas Estrelas? Claro, me lembro. Que não é um filme, viu? Eu lembro que sempre que não tinha um videoclipe novo do Michael Jackson ou se não um da Tina Turner pro Fantástico ficar anunciando o programa inteiro e exibindo o finalzinho, ele requentava ali uma matéria ou outra sobre o projeto Guerra nas Estrelas. Verdade. Que era um esquema ali bélico que enfiou bilhões de dólares dos contribuintes americanos pelo rabo. Quando o americano se ferra, não dá uma sensação boa assim na gente? Afinal de contas, não somos nós, os brasileiros, os únicos a tomar uma entubada. Guerra nas Estrelas era um plano de abater os mísseis comunistas ainda no ar. Gastou-se um monte de dinheiro, o Obama, o ano passado, resolveu acabar com essa maluquice. Eles usam a mídia toda, mas também o cinema, né? Que tratou de eternizar a Guerra Fria ali. Muitos filmes, eu acho, que relataram. E como a maioria deles foram feitos lá nos Estados Unidos, adivinha pra que lado que a sardinha era puxada, né, cara? Tio Sam, of course. Por isso que a gente também dava uma puxada de saco quando era moleque ali. Mas tem uns ótimos, e eu vou deixar aqui uma dica, que um deles é do grande Stanley Kubrick, que o nome e sobrenome é Doutor Fantástico ou Como Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba. Um nome fantástico, realmente. E o filme é genial, cara. Inclusive, é a única comédia feita pelo Stanley Kubrick aí em PB. É muito boa mesmo. Ouvintes do Agente 86, vá lá agora no Facebook, dê um curtir na nossa fanpage, mande e-mails com sugestões de temas, mandem suas histórias no falecom@agenteem86.com.br. Toda segunda e quinta-feira um episódio novo. Este que foi sugestão do Claudinei Gama, lá de Brasília. O Alexandre, o ouvinte Renan Peri nos falou por e-mail que o tio dele era francês e tinha lutado na Segunda Guerra. Ah, que louco. Ele disse que nos anos 80 o tio estava tão amedrontado com a Guerra Fria que resolveu fazer um bunker na cidade de Bauru, onde a família morava. Entre aspas, meu tio estava muito perturbado, pois já tinha um trauma de guerra e resolveu em uma área do quintal construir um bunker, com espaço para armazenar comida e água e toda a família. Aí ele continua aqui, o tio Pierre pegou todo o dinheiro que tinha economizado e entregou para um empreiteiro, que trabalhou por uma semana cavando buraco e nunca mais voltou. Levando todo o dinheiro do meu tio. E segundo... Eu pensei que ele não tinha voltado do buraco. Não, não. Ele catou toda a grana e caiu fora. E segundo o Renan, o tio Pierre morreu e o buraco deve estar na casa até hoje aberto. É como um monumento à desonestidade do empreiteiro. Que tipo de empreiteiro faria isso? Eu vou falar o tipo de empreiteiro que faria isso. Todos. O meu avô também fez um bunker na Segunda Guerra também. É mesmo? Só que falando de feno. Ele falou que juntou uma galera e correu pro meio do mato. Ah. Porque o governo queria captar aqui os reservistas e quem não era também, ele né, fez cara? Fez um bunker de feno. Se juntou uma galera e foi todo mundo pro meio do mato. Eles ficaram 15 dias no meio do mato lá e dormiam embaixo de um monte de feno. Pra não ir pra guerra. Roupa de combate. Ha ha ha ha!